E você sabe o que é umbral? Você sabe, né, gente? Você sabe. Mas essa pessoa que tá assistindo aqui não vai saber. Então eu vou explicar. É, vou ser breve, mas eu vou estar explicando mais ou menos o que é umbral. Umbral, quando você parte dessa vida para o lado de cá, você vai para o umbral. O que, que é? Você fica preso dentro da sua própria consciência. Nossa. Até você se conseguir perdoar. E não é fácil perdoar, não, amigo. Não é fácil perdoar, não. É muito difícil. Então, você fica remoendo aquele sofrimento que você fez várias pessoas passar. Até você conseguir se perdoar de vez. Aí você consegue a libertação do umbral. E pensa num lugar ruim. Pensa. Pensa você preso dentro da sua cabeça, remoendo as coisas ruins que você fez nesse mundão aí. Uma coisa atrás da outra. Não deve ser bom, não, né? Não, senhor. Por isso que a pessoa aí que ceifa a própria vida tem muita dificuldade. Porque é muito difícil se perdoar de um fato desse. Você tá entendendo? Sim. Meu Deus. Então a pessoa tem que pensar muito bem antes de fazer as besteiras aí que passam na cabeça, né? Tem que procurar ajuda. Tem que... Não pode ficar do jeito que tá. Certo? Tem gente que só sabe fazer coisa ruim pros outros. E não pensa no que vem depois, não. Esse é o mal do fim de terra. Se soubesse 1% do que é depois, pra tá pagando, não faria nada. Só que a gente também não precisaria nem desistir desse mundo, né? Por causa que não precisaria ter o crescimento, né? Já ia tá sabendo, né? Olha pra dentro de si mesmo. Busca dentro do seu interior a paz, a sabedoria, pra depois tentar ajudar o próximo. Jamais ajude o próximo sem estar bem consigo mesmo. Porque às vezes você estará ajudando da forma errada. Às vezes você estará ajudando da forma... Na maioria das vezes, você estará ajudando da forma errada. Às vezes, você faz de todo bem do mundo para aquela pessoa ali, de coração aberto. Eu sei o que está fazendo, de coração aberto. Porém, você não está bem consigo mesmo. Graças a Deus. Vamos aqui começar mais um diálogo com os espíritos. O médium já vai se concentrar. Antes do médium se concentrar, nós estamos aqui com uma médium. Ela é clarividente. Qual que é o seu nome? Adriele. A Adriele vai contar pra gente um antes e um depois. É, agora a gente começou a se organizar aqui para fazer esse diálogo com os espíritos. O que é que a senhorita viu aqui? Não, por enquanto só alguma movimentação energética mesmo. É. Né? Só... A senhora chegou a ver algum espírito? Ainda não. Ainda não? Não. E movimentação energética é o quê? É tipo vulto? É como se fosse... massa de energia mesmo. Ah, entendi. Pronto. E aí, conforme o tempo vai passando, eles podem ou não se mostrar para a sua visão? Sim. Tá certo. Sim. Então depois, na hora que a gente terminar, a gente volta a falar consigo, sim. Pode ser? Pode ser. Vamos ver se a gente viu alguma movimentação por aqui. Sim. Através dessa sua mediunidade, tá bom? Ok. Muito obrigado. Gargalhada, tranca a rua, apareceu. Boa noite. Boa noite. O Exu. Já te conheço, já, filho. Já? Que honra, seu Trancarrua. Eita. Laroyê. Ô, filho, pega pra mim o charuto. Pega isso em cima. Pra já. Vou beber. Salve. Laroyê. Trabalho muito bonito, meu filho. É, seu Trancarruas. Muito bonito. E depois tem recompensa. Salve. Salve. Muito obrigado, seu Exu. Graças a Deus. Ô, seu Trancarruas. Salve. Qual é a recompensa maior ou melhor a se almejar durante uma encarnação na Terra? Quando a pessoa encarna nessa Terra, busca um crescimento. Deveria buscar um crescimento espiritual. Sim, sim. Porém, o mundo é dessa forma que é, onde o dinheiro compra quase tudo, porque era para ser dessa forma mesmo. Uhum. Salve. Salve. As tentações sempre vai existir nesse mundo aqui. Nunca vai ser um mundo perfeito. Jamais. Você não precisa nem descogitar. Sempre vai ter essa ganância. Isso aí é pra separar mesmo quem quer crescer e quem quer continuar reencarnando várias e várias vezes até fazer o certo, né? Até aprender. Sim. Salve. Salve. Então, voltando à sua pergunta, deve se desapegar das coisas. Quando eu cito desapegar, não é deixar de viver, não. Salve. É desapegar desse mundo material, vocês. Uhum. Dessa coisa de querer possuir, de querer ter, de fazer de tudo pra ter aquilo ali. Esse pensamento tá errado. Esse pensamento não existe pra evolução espiritual, uhum, do filho de terra. Salve. Salve. É legítimo ter ambição e até que ponto? Essa ambição aí que você está falando aí, ela tem várias formas de você analisar essa situação. Você tem que ter uma ambição de crescimento, mas fazendo tudo nos conforme com a lei divina e com a lei humana também. Você tem que estar alinhado. sem passar por cima de ninguém, para poder alcançar seu objetivo. Certo? Muitas pessoas confundem as coisas. Confundem a ambição. Para se ter ambição, você tem que passar por cima do outro para conseguir o seu objetivo. Está totalmente errado. A ambição, ela é bem-vinda para você buscar conhecimento, para você crescer através do seu esforço e jamais passando por cima de outra pessoa. Por que é que o nome do senhor... Aliás, qual é o nome do senhor correto? Sou Tranca-Ruas das Sete Ruas. Por que que tem esse das Sete Ruas? Sete Ruas, filho. É como se fosse o Tranca-Ruas das Sete Cruzilhadas, sabe? Ah. Porém, cada rua representa sete cruzilhadas. Então, são 49 cruzilhadas. Nossa. Então, o trabalho não é... numa dimensão maior. Uhum. Tem mais trabalho. O senhor Tranca-Ruas das Sete Ruas. Anda muito próximo em relação ao trabalho que é realizado com o seu sete encruzilhado. Porém, a dimensão é maior. Tá certo. Salve. Salve. O senhor trabalha na luz de qual orixá? Ogum. Ou irradiação de Ogum. E trabalhar na irradiação de Ogum torna o senhor alguém mais bem equipado para as batalhas do dia a dia e dar suporte nesse sentido aos encarnados? Com certeza. Uhum. O Ogum traz uma força muito grande para a falange realizar o trabalho, sabe? Sim. É dar uma força diferente dos outros orixá. É uma força mais ríspida, mais forte. E que alcance, que consegue alcançar lá no fundo o que a pessoa está precisando. Claro. Você conseguiu entender? Sim, senhor. O senhor Tranca-Ruas, é fato que as pessoas vêm... procurar o senhor para pedir o que querem e o senhor dá a elas o que elas precisam? Eu dou na medida que pode receber. Uhum. Jamais eu vou dar o que ela tá pedindo. Tem gente que chega aqui me pedindo um milhão de coisas. Uhum. Eu tento explicar. Aí, às vezes, a pessoa vem, rodeia e pede a mesma coisa de novo. Não consegue entender que tudo tem um momento certo. Tudo tem a hora certa pra acontecer. E a força que eu dou, eu não faço nada pra pessoa, não. Faço 100% pra ela. É como se fosse um empurrãozinho pra continuar caminhando. Às vezes eu penso é pra fazer um trabalho. Aí a pessoa vai e confunde, vai lá e faz o trabalho e fica esperando. Tá totalmente errado. O trabalho é pra dar uma força pra conseguir caminhar. Se ela faz o trabalho e fica esperando, vai ficar lá pro resto da vida. No mesmo lugar. Porque o trabalho é uma força para continuar caminhando. Porque em vários momentos da vida, tem uns obstáculos, é difícil de ultrapassar. Sabe? É difícil de você caminhar. Então o Exu vem, passa um trabalho para a pessoa, para dar um empurrãozinho para continuar caminhando. Não é ir lá e resolver o problema para ela. E o povo confunde isso muito. Sim. O senhor pois não. E eu sempre explico pra elas. É. Eu sempre explico. Fala assim, eu vou dar um empurrãozinho pra você continuar caminhando. Pra você continuar no seu caminho. Só que o problema que tá aí, você tem que passar por ele. Não adianta você esperar o tempo, não. Que senão você não sai do lugar. Sim. O senhor acredita que as pessoas, quando pedem auxílio ao Exu, às vezes... fazem até um pouco de corpo mole, nem é por maldade, mas por ter tanta confiança no Exu que ela já fala, bom, o Exu já vai fazer tudo, eu não tenho que me esforçar tanto até para não atrapalhar ele. São poucas as pessoas que conseguem fazer numa primeira oportunidade da forma correta. A maioria acontece dessa forma que você falou. A maioria deixa tudo pro Exu resolver. Deixa tudo pro Exu ir lá e... a pessoa queira que faz pra ela. Só que aí depois ela retorna. E antes, na hora que ela senta pra consultar, eu já falo pra ela. Deu errado seu trabalho, né? Eu já aviso antes. Porque deu errado mesmo, hein? Ficou parado no mesmo lugar esperando eu ir lá e resolver pra ela. Se fosse pro Exu resolver, não precisava da pessoa estar aqui, não. Nesse mundo, não. Poderia ter ficado lá de cá. Sim. Por que o ser humano não quer assumir as responsabilidades que lhe cabem, mesmo sabendo que vai dar ruim pra ele? O ser humano é o seguinte. Eles têm a mania. Eles têm a mania de querer fazer as coisas tudo escondido. Você já percebeu isso? Tipo assim, escondido de algumas pessoas próximas. Mas pro nosso pai lá em cima tá tudo computado. Tá tudo computado. Aí depois faz um monte de coisa ruim. Aí depois vai pra uma igreja, vai pra um terreiro. Mudou, virou o santo. Aqui a pessoa agora não faz mais nada. Aí pensa assim, agora tem um lugarzinho lá no céu, né? Só que como é que funciona? Do lado de cá. Não é assim, não. O que de ruim que você fez lá, vai ter que pagar tudo no umbral. Vai ter que pagar. Nada fica impune da lei divina, do nosso pai. Nada. E você sabe o que é umbral? Você sabe, né, Jeff? Você sabe. Mas às vezes a pessoa que tá assistindo aqui não vai saber. Então eu vou explicar. É, vou ser breve, mas eu vou estar explicando mais ou menos o que é o umbral. O umbral, quando você parte dessa vida para o lado de cá, você vai para o umbral. O que, que é? Você fica preso dentro da sua própria consciência. Nossa. Até você se conseguir perdoar. E não é fácil perdoar, não, amigo. É muito difícil. Então, você fica remoendo aquele sofrimento que você fez várias pessoas passar. Até você conseguir se perdoar de vez. Aí você consegue a libertação do umbral. E pensa num lugar ruim. Pensa. Pensa você preso dentro da sua cabeça, remoendo as coisas ruins que você fez nesse mundão aí. Uma coisa atrás da outra. Não deve ser bom, não, né? Não, senhor. Por isso que a pessoa aí que ceifa a própria vida tem muita dificuldade. Porque é muito difícil se perdoar de um fato desse. Você tá entendendo? Sim. Meu Deus. Então a pessoa tem que pensar muito bem antes de fazer as besteiras aí que passam na cabeça, né? Tem que procurar ajuda. Tem que... Não pode ficar do jeito que tá. Certo? Tem gente que só sabe fazer coisa ruim pros outros. E não pensa no que vem depois, não. Esse é o mal do fim de terra. Se soubesse 1% do que é depois, pra tá pagando, não faria nada. Só que a gente também não precisaria nem desistir desse mundo, né? Por causa que não precisaria ter o crescimento, né? Já ia estar sabendo, né? Por isso que vocês estão aqui, né? Claro. Então cada um deve pensar direitinho nas atitudes que toma no dia a dia. Que nada fica escondido pro nosso pai Oxalá. Nada. Sua vida. Tudo tá computado e será pago. Então, qual que é o propósito da encarnação? A encarnação é o seguinte. Você vai encarnando até você conseguir chegar num ponto de evolução que você não vai precisar de encarnar mais, certo? Às vezes você vai pra linha de Exu, de preto velho, depende do que o seu espírito, depende de qual egrego. Seu espírito pertence. Vai ter um certo momento que você não vai precisar de voltar aqui mais, não. Só a evolução, ela é constante até você chegar na perfeição. Certo? Certo. Que é a coisa mais difícil desse mundo. Não é fácil, não. Se ficar alguma coisa obscura, pode estar perguntando que eu vou responder. Oh, não, sabe? Claro que sim. A pessoa tem como viver uma vida que lhe dê um passaporte direto pro outro lado sem passar pelo umbral? Sim. Como é que é? São raríssimas exceções. Uhum. Salvo. Mas tem... Tem espíritos que vêm na Terra só pra mostrar alguma coisa pra alguém. Vem aqui fazer um trabalho pra poder mostrar algo pra outra pessoa. Tem muita gente que fica se perguntando assim, ó. Por que um bebezinho nasce e morre? Qual que é o sentido daqui dali? O sentido daqui dali é porque não serviu, não foi pro bebezinho que nasceu, não. Foi pros pais que ficou aqui. Você tá conseguindo me entender? Sim, senhor. Então é o seguinte, tem gente que vem aqui não com propósito de evolução. Vem com propósito pra mostrar alguma coisa pra outro filho de terra que tá precisando do crescimento. E quem se dispõe a fazer isso é um espírito muito evoluído, porque o sofrimento é grande do espírito encarnar e já desencarnar no mesmo momento. O sofrimento é muito grande. Não é fácil, não. A dor é grande, do lado espiritual. Sim. Quando as pessoas dizem assim, eu vou entrar para a Umbanda porque eu sei que uma vez que eu tenho tranca-rua na minha defesa, ninguém pode comigo. Isso aí é relativo. Eu posso estar na defesa dela. Mas as atitudes têm que ser de acordo. De acordo com a lei divina. Salve. Salve. Se não tiver, aí vai dar zebra. Vai. E tem gente que chega aqui e cobra. Naquele momento ali que eu precisei, você não me ajudou. Eu falei, mas você não fez a obrigação que você tinha que fazer, ué. Como é que eu vou te ajudar? Daí a pessoa fala, e a nossa amizade? Aí eu já explico pra ela. Não tem amizade entre Exu e o filho de terra, não. E aí? Tem uma passagem de conhecimento aqui pro filho de terra aí. E é sério que você quiser. Os conselhos que eu dou aqui, eu deixo claro pra todos os consulentes que vêm aqui. Que ó, é só um conselho. Só que o livre-arbítrio é seu. Você segue se você quiser. Você tá entendendo? Sim. Só que dependendo da decisão que você tomar, tem as consequências do lado de cá também. Oh. Então você tem que estar ciente de tudo que você tá fazendo na sua vida. Sim. Então se a pessoa chega do outro lado e fala, é, seu tranca-ruas, fui filho lá do seu terreiro, pô. Vim parar aqui no umbral, mancada. Por que, que o senhor não falou que eu tava fazendo errado? Muitas das vezes, eu sempre falo, e eu sou muito direto com o meu consulente. Ah. Eu falo assim, ó, você tá fazendo isso e isso errado. Só que os cabeça dura, daqui a porteira ali pra fora, já pega esse aparelho aí que você tá usando e já começa a fazer as mesmas bobagens que fazia. Salva, através desse, já começa a fazer as mesmas bobagens. É a mesma coisa de entrar num ouvido e sair no outro. Ah. Não pega nada que eu falo pra eles. Nada. Nada. Só que como vem aqui toda semana procurar ajuda, a gente ajuda, hein? Mesmo sabendo que tudo que eu falar pra eles vai ser em vão. Porque enquanto a pessoa não centrar nas orientações, guardar pra si, na hora de fazer o deitado, concentrar, pensar em tudo que a entidade falou pra ela. Enquanto ela não tiver esse poder de concentração pra absorver o que foi falado pra ela, de nada vai adiantar os conselhos. De nada vai adiantar. E quando chega lá, elas não ficam se perguntando dessa forma que você acha, não. Porque quando chega lá, ela já sabe, o que fez pra estar lá. Entendeu? Sim. É só aceitar o sofrimento. Esperar passar. E tem casos... No mundão de vocês aí, que vocês falam, que dura 500 anos, mil anos, imagina. Nossa. Você preso dentro dessa coisa. E o tempo de lá, na proporção, é o mesmo tempo aqui, ó. É. 500 anos é 500 anos. Imagina você 500 anos preso dentro da sua mente, com as coisas ruins que você fez aqui nesse mundão passando na sua cabeça. É. Pensa no sofrimento. Sim. Esse é o inferno que os filhos de terra falam que existe. É um umbral. Esse é o inferno. O verdadeiro inferno. Quando se diz que o amor é uma doação e não uma exigência, como o senhor interpreta? É, isso aí tem a ver muito com a caridade. Ah. Porque tem gente que... Vou te explicar aqui. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho que ali ajudar aquela pessoa ali, eu tenho que dar a cesta básica, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. Aí a pessoa vai lá e faz a doação e fala assim, não, fiz a minha parte. Tá tudo errado. Isso aí não valeu de nada. Porque se você não tiver na sua consciência intercalado com o coração, nada de adianta a cabeça pensar e o coração não corresponder. É tudo interligado. Você tem que ter aqui dentro. Você tem que querer ajudar o próximo, querer ajudar. Você não deve ter essa obrigação de ajudar. Você entendeu? Uhum. Tem gente que vai lá e doa dinheiro, e faz aquilo, aquilo. E às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Precisa só da conversa. E aí? A caridade, ela vai muito mais além do que os filhos de terra pensam que é. A maioria, né? Tem alguns que sabem o que que é, sabem o que que significa. Se você quer doar de coração, vai lá e doa. Se você quer doar porque a sua cabeça tá falando que você tem que mudar, que é a consciência, não precisa doar não, porque não vai fazer diferença nenhuma você ir lá e doar. Nenhuma. Você vai lá e vai matar a fome daquela família lá, mas você matou a fome dela, parabéns. Mas seu crescimento espiritual não valeu de nada. É a mesma coisa não fazer nada. Tem gente que faz as caridades e divulga, fica divulgando. Está totalmente equivocado. Se é caridade, não precisa ser divulgado. Se é caridade, é porque você quer doar. Você quer dar um pouquinho ali, ou da sua energia, ou do seu carinho. Porque caridade não é só dinheiro, não. Não é só ir lá e dar o bem pro próximo, não. Dar alguma coisa que tá precisando, não. Caridade é, às vezes, você conversar com a pessoa, tirar 10 minutos do seu dia com uma certa pessoa, precisa de conversar. E os filhos de terra pecam muito nisso. Vai lá, doa, por obrigação, e acha que tá tudo pronto, tá tudo feito. Tá totalmente equivocado. Então, isso aqui serve pra todo mundo. Pra você que tá ouvindo, pra vocês que tá aqui, pra você também, Jeff. Sim, senhor. Se você for doar alguma coisa por obrigação, não doa não. É. Não doa não. Fica, guarda pra você isso aí. Guarda pra você. Espera o momento que você estiver mais preparado pra estar praticando a caridade, pra você poder fazer essa doação aí da forma correta que deve ser feita. Porque às vezes até a pessoa que recebe essa doação, a energia que vai junto não é boa também. Não faz bom uso dessa doação que você deu. Você consegue entender? Sim. É legítimo querer ir para o céu ou para uma colônia espiritual e lutar por isso a vida toda? Você falou o céu primeiro. É. Porque tem gente que entende como céu. Isso. Mas só que você sabe que é colônia espiritual. Sim. Todo mundo, depois que sai do umbral, caça seu cantinho lá. Que aí é Gregory. Certo? Você procura lá a afinidade. Cada espírito tem uma afinidade, que eu falo do lado espiritual, que aproxima mais o espírito daquele cantinho ali. Sim. Aí, a partir do momento que você parte desse mundão pra lá, você passou pelo umbral, que é um lugar de quase todos que vêm, entendeu? Tem gente que fica menos tempo, tem gente que fica mais tempo, igual eu expliquei. E depois você vai pra essa egrégora lá. Vai pra lá pra continuar evoluindo. Tem várias formas de evolução na egrégora. E eu falo mais uma coisa pra você. Tem espírito que vem nesse mundão de vocês aqui. E aí a egrégora fica lá. Tudo observando o que o espírito tá fazendo aqui e crescendo junto. Você consegue me entender? Sim. A egrégora cresce com o espírito que veio aqui. Às vezes, esse espírito, ele é escolhido pela egrégora. E nem queria vir. Às vezes ele é voluntário. Só que quem tá no egrégora lá, a maioria não quer voltar, não. Porque sabe o tanto que a dificuldade aqui é grande. Você consegue me entender, gente? Sim. É. Aí chega do outro lado, ninguém me avisou que era assim. Você fala como? Ninguém te avisou nesse mundão aqui que era assim? É. Não. A partir do momento que você parte daqui pra lá, aí a consciência sua de terra não é a mesma do lado espiritual, não. Você tá entendendo? Sim. Essa consciência aí muda completamente. Porque aí você tem a visão que todos lá têm. Sim. Aí a visão já muda totalmente diferente. Entendi. Vocês vêm nesse mundão aqui com essa consciência aqui, porque se vocês viessem com a consciência de lá, vocês não precisavam nem de vir aqui. Então não precisavam nem desistir muito, entendeu? Sim. Tem gente que fica pedindo explicação em relação a isso. É. Porém, é muito complexo mesmo de entender. Só que existe esse mundão aqui, é pra evolução, e a consciência do seu espírito aqui, ela é totalmente diferente da consciência do seu espírito lá. Uhum. A relação é totalmente diferente. Sim. Mas não tem como a pessoa passar pela encarnação e não dizer que nunca ouviu falar de um evangelho, nunca ouviu falar de um conselho pra viver bem, pra depois da vida, né? Pra depois da vida. Sim, que ó, tem gente que vem, e às vezes é por causa de cultura familiar, às vezes porque aprende, vai lá e vive de uma forma daquele jeitinho ali, certinho ali, na cabeça dela, né? Ué. A vida toda, né? Aí é parte, aí passa 1, 2 anos, volta de novo, fez tudo errado. Fez tudo errado que era pra fazer. As dificuldades que ela deveria passar, não passou nenhuma, porque se preservou demais. Tá totalmente equivocado. Porque dependendo do caminho que você escolhe não crescer também. Você tá entendendo? Às vezes, você pega um caminhado aqui, ó. Aí o crescimento é desse tamanhozinho aqui, ó. Porque o caminho certo era esse aqui, ó. Só que como o livre-arbítrio pertence a vocês, vocês têm o direito de pegar o caminho daqui também. Vocês pegam aqui, eu pego aqui, que é o caminho certo seria aqui. Mas vocês pegam aqui, então fazer o quê, né? Depois volta pra aprender de novo, né? Tem problema não. Volta quantas vezes for preciso. Claro. Qual que o senhor acha que são os tripés da Umbanda? O tripé na visão de Exu Trecaruas. É o amor, caridade, acoplado com a consciência. Pois é. Porque nada adianta você ter um amor e caridade se a sua consciência não irradiar isso aí. Ah lá. Você tá entendendo? Tudo é questão de lógica. Precisa nem de eu tá falando. Se você tem caridade, tem amor, e não tem a consciência certa pra estar exercitando isso aí, de nada adianta. É igual ter o carro, ter a roda e não ter o combustível, é isso? Saravá, fica paradinho lá. O tempo vai passando e vai ficando lá. Aí as coisas vai mudando e continua lá, no mesmo lugar, paradinho. E às vezes a pessoa fica lá dentro esperando alguém lá e coloca a gasolina lá pra ela. Claro. Nossa. Como a gente pode ter esquecido as outras vidas ou todo o conhecimento que adquirimos nas outras vidas, se ele é tão importante para essa? Isso aí que você tá falando aí, tem variável, viu, Jefferson? Ah. Tem variável, porque tem gente que lembra. Oh. Tem gente que lembra. Tem gente que lembra de muita coisa do passado. Às vezes não consegue acreditar. Mas tem uns tal do que o povo fala aí. Eu já passei por isso aqui antes. Tal do déjà vu. Ah, sim. Ah, isso aí, né? Isso aí já passou mesmo, mãe. Só que o povo não pode confundir as coisas, não. Porque quando acontece o déjà vu na vida da pessoa, ele vê como aquela situação ali já tivesse acontecido daquela mesma forma de novo, certo? Sim. Aconteceu, mas só que ela aconteceu lá para trás de outra forma. De outra forma. Só que o objetivo final foi o mesmo. Sim. O aprendizado final foi o mesmo, entendeu? Uhum. Só que o déjà vu aparenta ser o mesmo fato, a mesma ocasião ali, para não confundir mais ainda a cabeça do filho de terra. Uhum. E o que é? É mostrando para ela que devia ter consertado alguma coisa ali que não consertou. Ali que eu falo é no passado. Sim. Que devia ter consertado lá, aqui. Uma coisa que deveria ter consertado lá. E eu não conserto. Eu acho que ficou meio confuso da forma que eu falei pra você. Vou tentar explicar de outra forma. Uhum. Eu vou dar exemplo que é melhor, Jeff. Sim. Porque eu sei que entendeu. Sim. Já tá claro pra mim. Só que às vezes o pessoal de fora não entende. Sim, senhor. É o seguinte. Às vezes você vai lá na sua casa, na pia da sua casa e bota um copo lá. Aí você para e pensa assim, ó. Uai, eu já tinha posto esse copo aqui uma outra vez, com a televisão ligada, no mesmo canal, com o mesmo barulho. Tenho certeza que já aconteceu isso. Já aconteceu mesmo. Porém, foi no passado e não foi com a televisão. Não é por causa disso. Não foi as mesmas coisas que aconteceu. É por causa do resultado final que quis te mostrar ali. Igual, às vezes, lá no passado, você matou uma pessoa e você fez alguma coisa errada. Você entendeu? Então ela deveria ter mudado aquilo lá. Aí mostra um exemplo de alguma coisa que já aconteceu nessa vida com ela, mas porém o aprendizado era para ter sido feito de uma coisa que é feita no passado. Uhum. É muito difícil de explicar, porque é uma coisa que vai além do que você tá propondo a passar pro pessoal aí. Sabe? Mas acho que deu para entender um pouco, sim. Saravá. Ô, seu Tranca-Ruas, qual que é a responsabilidade de cada um de nós dentro do núcleo familiar? Cada um tem um papel ali. Cada um tem um papel ali. O que acontece? Às vezes tem um filho ali que vai pra um caminho errado, que vocês falam, né? Nas drogas, por exemplo. Só que dependendo da visão que é feita, aquele caminho é o certo de estar seguindo. Uma prova que ele precisava viver. Salve. E que a família precisava de passar. Aquela dificuldade ali. Pra poder superar. Salve. Só que às vezes, aqui é filho de terra ali, ele vai tão a fundo naquilo ali, que ela acaba até passando pro lado de cá. Isso aí não cumpriu o objetivo dele. Às vezes. Porém, pode ter cumprido o objetivo dos pais. Que era perder o próprio filho pelas drogas no mundo dos seis aí. Sim. Sabe? Eles precisavam daquele sofrimento ali. Ou às vezes, eles não precisavam daquele sofrimento ali. E passou porque era um aprendizado pro filho de terra que foi lá aí. E tomou o caminho das drogas. E não conseguiu se recuperar. E era pra ele ter recuperado. Você tá entendendo? Sim. Era pra ele ter recuperado. Só que a droga foi mais forte que ele. Acabou vencendo ele. Aí às vezes o pai e a mãe passou por aquela dificuldade ali desnecessariamente. Porém tem aprendizado nisso aí também. Sim. Só que às vezes não era aquilo ali que era pra eles passar. Você tá entendendo? As pessoas ficariam muito mais tranquilas se vissem tudo como um aprendizado. Com certeza. Era o que deveria ser visto. Sal, mas a partir do momento que você consegue enxergar isso, você não pode continuar fazendo as coisas erradas, não. Porque aí tá totalmente errado. A partir do momento que você conseguir enxergar isso, você vai evoluir. Não é isso? Sim. Porque se você consegue ver que você tá errado, tá fazendo errado, e continua fazendo errado, tá tudo errado. Tá. Claro. Qual é que foi, seu Tranca-Ruas, a maior lição da sua última encarnação? A última encarnação minha tem um aspecto muito interessante. Tem gente que às vezes vai até achar que é brincadeira, né? Um Exu foi médico na última encarnação e salvou milhares de gente. Naquela guerra aí de vocês aí, desse mundo de vocês aí, fala pra mim aí que eu... A guerra que envolveu todos os povos. Não, só com ela pra trás, vi. Primeiro. Saravá. Eu era o médico. Médico da Primeira Guerra Mundial. Saravá. Uhum. E sabe quantas pessoas eu salvei lá? Uhum. Mais de 100. Olha. Mais de 100. E sabe como que eu morri? Como? Morri com um torpedo lá que pegou em mim lá e estraçalhou eu tudo. Não sobrou nem um dedinho pra contar a história. Nossa. E quando você já viu isso aí? Aí às vezes você fala pra pessoa assim, ué, mas eu Exu era médico e salvava a vida. Uai, isso aí não tem nada a ver não, hein? Isso aí não tem nada a ver. A pessoa que faz essa comparação, que Exu tem que ser mal, tem que ter matado pra vir Exu, tá totalmente enganado. Isso aí tem variação. Uhum. Tem variação, não é dessa forma. É de acordo com o espírito de cada pessoa. Sim. É de acordo com o espírito de cada pessoa. Tem assassino aí de mais de 100 pessoas que hoje é preto velho. Olha. Você consegue entender uma coisa dessa? A pessoa se iluminou, né? Ué. Nada é o que parece. Olha. Nem no mundo de vocês, nem no lado espiritual. Então, o que o senhor aprendeu assim naquela encarnação que o senhor levou um torpedo na cabeça? Pra começar, nessa encarnação aí, eu vou pra lá obrigado. Eu não queria nem estar lá. Salve. Só que a partir do momento que você salva um, salva dois, e você vê o tanto que a vida é importante para aquela pessoa, você passa a se transformar no interior. Muita coisa em você muda. Sim. Sua cabeça abre de uma forma que você nem imagina do jeito que é. Tanto é que nessa encarnação de vocês aí eu morri feliz. Ah. Eu não fiquei triste de ter morrido, não. Não. De tanta alegria que eu vi em estar salvando a vida de um próximo. Que coisa boa. Claro. É uma coisa muito gratificante. Você salvar a vida de uma pessoa. É, sim. O que as pessoas levam da vida? Você passa pela vida. A vida terrestre, né? Porque a vida eterna, ela existe também. Uhum. E às vezes acha que não existe, mas existe. Vocês passam pela vida terra pra aprender. Pra aprender. Pra crescer. Pra evoluir espiritualmente. Ou pra evoluir a algum grupo espiritual lá. Você tem conhecimento que eu tô falando. Eu vou te explicar uma coisa mais a fundo aqui, Gê. Às vezes, o espírito que vem na Terra, ele não tinha mais nada que acrescentar aí. Ele veio pra estar ajudando um grupo lá em cima. Pra que o grupo crescer junto com esse espírito que veio. Ô seu Tranca-Ruas, quando a gente faz o bem, a gente é perseguido pelo mal? Às vezes sim, mas não é regra não. Uhum. Sabe? Porque tem gente que tem essa mania de ficar falando assim, ó, ah, eu faço tanta coisa boa e só acontece trem ruim comigo. Só que às vezes a pessoa tá tão enganada que tem que só fazer coisa boa e ajudar o próximo, que ela esquece de si mesmo. Que ó, um ensinamento que é muito valioso para todo mundo que tá vivendo esse mundão aí. Você jamais deve ajudar o próximo se você não estiver bem consigo mesmo. Jamais, jamais. Você tem que olhar para si primeiro e perguntar, tá bem comigo? Tá tudo ok? Eu tô em paz interiormente. Se não tiver, não cai na bobagem de ajudar o outro, não. Não cai na bobagem, não. Porque você vem nesse mundo aqui é pra você evoluir. Não pro outro evoluir. Com a sua ajuda. Então, você deve olhar pra si mesmo primeiro e perguntar. Tá tudo ok? Tá tudo ok comigo? Eu tô fazendo as coisas certas? Porque como que você pode ajudar uma pessoa se você não tá bem consigo mesmo? É complicado, né? E essas palavras aqui servem pro aparelho aqui também. Serve pra ele. Eu não gosto de ouvir não, mas serve pra ele. Qual é o pior castigo que o ser humano pode receber de um espírito? Isso aí não é dessa forma que você tá achando, não. Porque tudo tem relação. É, porque como você sabe, tem os quiumba, tem os espíritos sofredores, sabe? Às vezes, eles fazem umas coisas com outras pessoas aí, porque tá desorientado, tá perdido. Só que a pessoa que deixa esse mal entrar tá mais perdida que o quiumba ou que o espírito sofredor. Tá mais perdido que por isso que as coisas ruins entram. A pessoa não tem a orientação certa. Agora, entidade não faz mal pra ninguém. A entidade de verdade, né? Porque tem quiumba que vem num aparelho e se passa por uma entidade, você sabia disso? Como é que o senhor se sente quando uma quiumba fala, eu sou tranca-ruas? Eu não posso interferir nisso, não. Porque o aparelho deixou entrar, né? Você entendeu? Sim. Só que essa quiumba aí, depois que ela conseguir a libertação, ela tá fudida. Ela tá fudida. Vai ter trem demais pra poder resolver. Tem muita coisa pra resolver depois disso aí. Só que nesse momento aí, o Sotranca-Rua não pode chegar lá e interferir, não. Porque a fraqueza foi do filho de terra ter deixado entrar. Então, ou procura ajuda pra ser tirado, ou continua com ela aí. Até desencarnar, ou até perceber que tá fazendo mal pra ela. Existem Exus que fazem o mal? Jamais. Se for Exu de luz, de Umbanda, jamais. O que acontece é isso que eu falei pra você aí. É um que Umba vem e se passar pro Exu. Que às vezes o aparelho é fraco e deixa entrar. Se for Exu de luz, jamais vai fazer o mal. Já, só que depende, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes o ensinamento, às vezes a pessoa acha que é o mal, né? Só que não é o mal não, é porque tinha que passar por aquele problema ali, né? Tinha que passar por aquela dificuldade ali, né? Às vezes foi mal naquele momento ali, né? Porém, ela teve o aprendizado necessário daquele momento que passou ali. Então se a pessoa às vezes não conseguir compreender, ela vai achar que foi feito mal pra ela. Só que na verdade foi feito bem, que ela vai entender depois que ela partir pra cá. Ela fala, oh, aquilo ali que aconteceu foi por causa disso. Aí ela vai entender. O senhor parece que fica feliz quando a pessoa tem um lapso de compreensão e expande a consciência. Sim. O seu conhecimento é gigantesco. É gigantesco. Tudo que eu tô falando aqui, você tá cansado de saber. Você é muito estudioso, você tem a cabeça aberta. Você consegue absorver cada palavra que eu falo, mesmo tá fazendo umas duas ou três coisas ao mesmo tempo. Sim. Só que isso aí você pegou devido ao tempo de prática, né? Experiência. De experiência, porque tudo nesse mundão aí, se você tiver uma prática e uma experiência, você consegue tá fazendo as coisas ao mesmo tempo. Tem gente que fala que não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que dá sim, tudo é prática. É. Nesse mundo de terra, tudo é prática. Se você tiver prática no que você tá fazendo, você consegue fazer duas, três, às vezes até mais coisas ao mesmo tempo. Você tá entendendo? Sim. Só que é muito raro. É. A pessoa... Não é dessa forma que eu tô falando, de fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, não. Só de compreender o que eu tô falando. É difícil de tudo que eu falar entrar na cabeça de um filho de terra. Sim. Tem coisas que entram. E essas coisas, a maioria das vezes, é quando eu mexo no íntimo. O íntimo que eu falo é assim, ó. Às vezes vem um consulente consultar comigo aqui. Aí eu falo uma coisa que só ele e Deus sabia. Aí é para e pensa, esse trem é ser mesmo. Isso aí não é uma brincadeira igual eu tava achando, não. Porque isso aqui mais ninguém sabia. Só eu. Aí a pessoa para e pensa. Como que pode um negócio desse? Aí às vezes ela já começa a ter uma visão diferente. Só que eu não posso fazer isso com todos que vêm até mim. Porque às vezes não é aquele momento certo, apropriado para estar... esclarecendo algumas coisas, entendeu? Só que dependendo do fundo do poço que a pessoa chega, eu tenho que falar. Tenho que falar pra acreditar, pra melhorar, pra coisa não piorar. Pro buraco não chegar mais. O que que leva o ser humano a fazer um pacto e o que acontece depois? Os pactos são feitos. É porque tem um desconhecimento... específico, um desconhecimento assim, de incerteza. Porque ele sabe que você fizer aquela coisa ali, ele sabe não, ele suspeita, entendeu? Essa suspeição leva o ser humano a fazer. Essa suspeição leva ele a cometer esses atos. Só que essa suspeição dele, na maioria das vezes, é um guia avisando pra ele. Assim, ó, não faz não. Porque isso aí é muito complicado de resolver aqui depois. Então, põe o pé no freio aí. Vamos resolver esse trem de outra forma. Só que aí tem uns que falam assim, ah, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou fazer isso mesmo. Aí faz, aí depois que parte, aí vem uma merda desse tamanho aqui. Aí ele fala assim, mas por que que Deus tá fazendo isso comigo? E os guias tá lá sempre avisando a cabecinha dele, não faz não. Aí tem pessoa aí que consegue até sentir. Aí cê sente umas arrupiotes, sente umas puxadas assim, ó. Aí eles falam assim, ah, isso aqui deve ser alguma coisa do meu corpo físico. Deve ser nada não. Vai lá e faz mesmo. É por causa da incerteza. Você não ter certeza do que você tá fazendo vai te prejudicar. Se você tiver essa certeza que é verdade, o que está falando no seu ouvido ali, o que está te dando sinal ali, você pode ter certeza que aquilo ali é verdade. É verdade. Se você sentir um pressentimento, que vocês falam aí, pressentimento, para não fazer um certo tipo de coisa, não faz não. Não faz não, que esse pressentimento aí ele é real. Esse pressentimento não é um pressentimento por acaso, não. Ele é um pressentimento de alguém te cutucando mesmo aqui atrás. Aí quando a pessoa tem a cabeça fechada e não conhece os guias, né? Que alguns falam que conhece os guias, alguns falam que é anjo da guarda, né? Mas que é no final de tudo é a mesma coisa. Sentir um pressentimento, para, pensa, reflete. Depois toma a decisão. E tem uns que mesmo depois de fazer tudo isso, vai lá e faz a merda. Porque não consegue absorver totalmente o que está sendo passado. Como é que o senhor reage ao lhe pedirem para fazer uma maldade? Eu normalmente, eu costumo falar alto para todo mundo ouvir. Para a pessoa ficar com vergonha e nunca mais tá voltando aqui. Eu falo alto, todo mundo escuta. E depois a pessoa, às vezes, senta ali moadinha ali, tem umas que já vai embora direto, de tanta vergonha que passou. Porque se tá vindo num terreiro de Umbanda, de entidade de luz, não pode pedir uma coisa dessa, não. Então eu já mostro pra ela na hora. Já mostro pra ela na hora. O encarnado consegue lhe irritar? É muito difícil, mas só tem uns que sim. Por quê? Porque vem aqui, ó, 10, 15, 20 vezes. E eu dou o conselho, às vezes de uma forma diferente, pra ver se entra na cabeça daquele filho de terra. E sai lá fora e faz a mesma coisa de novo. Ai, tia. Só que não é a mesma irritação que vocês têm, não. Não, não. Ela é diferente. Sim. Porém, consegue deixar a gente sem saber. Só que a gente continua dando o auxílio e dando a ajuda necessária pra cada um, né? Não vou negar a ajuda, né? E na maioria das vezes eu falo. Vamos lá, de novo, porque você fez tudo errado. Aí eu vou e passo de novo, sabe? De uma outra forma, pra ver se entende. Aí vai lá e faz tudo errado de novo. Porque não quer mudar, né? É. Porque o coração não quer que muda, né? Ou a consciência não tá deixando o coração mandar, né? No corpo físico, né? Como que o senhor cuida das almas perdidas? A gente faz... isso aí depende. Se vier um filho de terra no terreiro e a gente vê que tá com algum obsessor, algum quiumba, algum sofredor, a gente já tira e já dá um encaminhamento natural. Salve. Já tira aqui, porque... esses tipos de espírito, eles costumam ficar encostados, né? Em quem tá com um lado espiritual fragilizado. Essas palavras é difícil sair. Aí, quando chega aqui, a gente consegue tirar. E nos trabalhos dos mundão aí, quando a gente vai trombando, a gente vai levando também. Você tá entendendo? Sim. Só que tem alguns espíritos aí que eles precisam de perceber por si só. Esses daí a gente não consegue levar, não. Esses daí fica vagando. Até perceber. Porque é um trabalho que está sendo realizado com eles à parte, que não pertence a nós chegar lá e tirar. Que aí o trabalho já é maior do que o que a gente tem de responsabilidade aí para estar tirando. Você entendeu? Sim. Aí tem que deixar fluir. Aí às vezes a gente tira de um fio de terra aqui, só que aí não consegue levar ele pro lado de cá, não. Aí ele volta pra lá e às vezes ele arruma outro lá, que tá com um espírito mais fraco, e encosta nele lá. E faz maldade com ele lá. Você tá entendendo? Sim. É mais complexo, porque cada espírito tem um objetivo pra ser traçado, pra ser seguido, né? E tem uns que não cabe nem as entidades tá interferindo. Mas se o filho de terra vem num terreiro e pede ajuda, a gente tira dele aqui no momento. Só que ele volta pra lá pra fazer ruindade das vezes, ou às vezes ele consegue a libertação dela. Sim, claro que sim. Seu Chu, qual que seria então sua mensagem... Antes da sua mensagem final, elevar a consciência significa o que para o senhor Trancarruas? Você fala em qual aspecto? Vamos dizer, eu quero elevar a minha consciência. Por isso que eu estudo, por isso que eu vou no terreiro, por isso que eu rezo, por isso que eu consulto a Exu. O que quer dizer a pessoa elevar a consciência? Essa elevação da consciência que você está falando aí, não adianta nada fazer o que a cabeça manda você seguir. Igual você seguir em linha reta aí. Aí fica a mesma coisa de um... Como é que fala? Daqueles animais que tem um negócio aqui que só vai pra frente. É. Um tapa-olho. É cavalo, né? É. Que ele usa aquele negócio assim, ó. É. Se você não seguir o que vem de dentro, para expandir na consciência, nada vai adiantar o que você está fazendo. Tem que vir emanada do coração, amigo. A consciência só executa o que o coração está mandando. Então, se você tá fazendo uma coisa porque a sua cabeça tá mandando, mas que você sente lá no fundo que não é aqui dali, para de fazer e passa a escutar mais o interior. O coração, quando eu falo, não é o órgão, não, né? Você sabe, Não, né? sim, senhor, claro que sim. Eu falo é o íntimo, lá dentro. Ô, seu Tranca-Ruas, qual que é a pior parte da encarnação? É. A encarnação é muito dolorida. É muito dolorida. E a dor física é muito grande. A dor física é muito grande. Quando o filho de terra encarna ali, é a mesma coisa que seu corpo tá doendo, todo membro do seu corpo tá doendo ao mesmo tempo. É uma dor insuportável. Você encarna lá dentro. Isso aí eu falo é quando você sai, né? Você encarna lá dentro, lá, e quando você está encarnado lá dentro, lá, fica tudo muito confuso. Você não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Fica perdido. O espírito fica como se fosse perdido. Cabeça bagunçada, né? Sim. Aí depois que vem para esse mundão aqui, a dor ela é gigante. Sim. Dói tudo. Tudo, mas tudo mesmo. Até começar a acostumar. E outra, a partir do momento que o filho de terra tá lá, recém-nascido, ele vê trem demais. Ele vê lá e cá. Aí vira uma bagunça grande demais. Você pode perceber que vários bebezinhos, quando tá pequenininho, eles ficam olhando pro lado, pra cima assim, ó. Só que tá vendo muita coisa ali. E sem entender o que que tá acontecendo. Sabe? Sem entender. Fica procurando ali. E às vezes o pai olha lá. O que que ele tá olhando aqui, filhinho? Só que aqui dali ele tá vendo muita coisa. Eu só não posso explicar o que que ele tá vendo. Porque é um processo, né? Como tudo na vida é um processo. Essa parte de encarnação, ela é um processo também. E o processo é só quebra o vínculo ali. Do filho de terra com o espírito, com o lado espiritual, a partir dos 7 anos de idade, que é o que vocês falam aí. Aí quebra tudo. Até lá, quando ele é recém-nascido, ele vai vendo muita coisa. Aí vai passando o tempo e vai vendo menos. Mas continua vendo. Continua vendo. Quando chega 7 anos, dependendo do filho de terra. Bloqueia ali e pronto. Tem alguns igual a filha de terra ali. Tá observando tudo aqui. Que continua. Porque é preciso passar por isso. Sabe? Sabe. Entendi. E uma pergunta que você fez antes de começar aqui, que eu ouvi, você falar, você vê a entidade como? É. Sabe? É ver da forma que a entidade quer que é veja. É ver da forma que a entidade quer que é veja. Que é tudo energia. É Certo. plasmado. Olha. E plasma no olho do filho de terra. Sim. Ela vê de uma forma, às vezes você consegue ver também, você vê de outra. Sim, entendi. Porque você precisa de ver dessa forma e ela daquela. Tá certo. Então, qual que... Então, eu vou pedir para ela dar um parecer aí do que ela pôde ver durante o nosso trabalho. Mas antes, depois que o senhor ir embora, antes, qual que é a sua mensagem final, seu Tranca-Ruas? A minha mensagem final para todo filho de terra aí é que olha para dentro de si mesmo, busca dentro do seu interior a paz, a sabedoria, para depois tentar ajudar o próximo. Jamais ajude o próximo sem estar bem consigo mesmo. Que às vezes você estará ajudando da forma errada. Às vezes você estará ajudando da forma. Na maioria das vezes você estará ajudando da forma errada. Às vezes você faz de todo bem do mundo para que a pessoa ali, de coração aberto, eu sei que está fazendo, de coração aberto. Porém, você não está bem consigo mesmo. Aí tem variância. E às vezes a orientação que você deu, às vezes o conselho que você deu ali, não foi de todo válido. Então olhe para si mesmo, olhe para dentro de si. Faz um trabalho interior para depois querer ajudar o próximo. Isso serve para alguém aqui específico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Laroyeixo. Salve seu tranca-rua. Laroyeixo. Muito obrigado por essa oportunidade desse estudo com vós, seu tranca-ruas. Saravá, seu tranca-ruas. Guardião das sete ruas, das 49 cruzilhadas. E você, Jeff? Senhor. Tem algumas orientações pra você passar pra você. Tem? Então vou finalizar aqui o converso. Saravá. Converse com o senhor. Saravá. Vamos lá. Muito obrigado, senhor Trancarlos. Graças a Deus, aqui finalizando o trabalho com o senhor Trancarruas. A senhorita Adriele está aqui. Como é que foi aí a movimentação do lado espiritual durante o diálogo? O que a senhorita viu? Tá. Foi bem tranquilo. Quando o senhor Trancarruas chegou, ele limpou o aparelho. E ele estava como... Tirou do médio, né? E tava como se fosse com uma bola preta na mão, jogou no chão, ela acabou. Aí ele coloca a capa e a cartola, eu não consigo mais ver, né? A roupa fluídica que ele usa pra mim, nesse momento. Ele se esconde, né? Atrás da capa e da cartola. Uhum. Assim que ele sentou, o charuto também ele usou pra limpeza do aparelho do médio, eu consegui perceber, soltando algumas energias. Ele riscou um ponto... Bem abaixo ali da imagem dele. E durante o diálogo, antes de ele começar a falar, enfim, ele, como se ele tivesse se desdobrado e parte ficou ali, que é onde ele faz o atendimento, nas nossas giras abertas. Aí ficou como se fosse um guardião ali, da mesma forma, atrás, bem aqui na entrada do nosso terreiro. No mais, foi basicamente isso, os pontuais foram esses. Pronto. Você chegou a ver algum outro espírito aqui? Não. Foi ele mesmo? Foi ele mesmo. Tá certo, então. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo aí, através da sua clarividência, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, pra dentro de si mesmo, busca dentro do seu interior a paz, a sabedoria, para depois tentar ajudar o próximo. Jamais ajude o próximo sem estar bem consigo mesmo. Porque às vezes você estará ajudando da forma errada. Às vezes você estará ajudando da forma... Na maioria das vezes você estará ajudando da forma errada. Às vezes você faz de todo bem do mundo para aquela pessoa ali, de coração aberto. Eu sei o que tá fazendo, de coração aberto. Porém, você não tá bem consigo mesmo. Aí tem variância. E às vezes a orientação que você deu, às vezes o conselho que você deu ali, não foi de todo válido. Então olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si. Faz um trabalho interior para depois querer ajudar o próximo.